gente na cidade, vinda de lugar nenhum. E o dia vai embora, indo pra lugar algum. Não sentia fome, não sentia frio, sentado num canto de um quarto vazio. Quando a chuva cai, nas noites mais solitárias, lembre-se que sempre sombras e pensamentos de um sonho só, esperança nas paredes ecoavam, o silêncio e a lembrança. Entre ruas desertas, ele está só de passagem. Na vertigem e tontura surgiam todo tipo de imagens. Quando a chuva cai, noites mais solitárias, lembre-se que sempre estarei aqui. Quando a chuva cai, nas noites mais solitárias, lembre-se que sempre se virou e alcançou o céu e a última estrela. Nada deixava passar, tudo lembrava ela. Quando a chuva cai, as noites mais solitárias, lembre-se que sempre estarei aqui. Quando a chuva cai, as noites mais solitárias, lembre-se que sempre.